Olá a todos, tem início mais um programa Verbatão. Nas aulas anteriores, eu fiquei de repassar o conteúdo de ciências naturais. Até o momento, eu dei as aulas de matemática, português, filosofia, história, geografia e educação física. Faltam sociologia, astronomia, química, física, biologia e a matéria que eu esqueci foi a de informática, né? O motivo de eu comentar que estava passando da hora é também a dificuldade para editar esses programas, né? Eu não tenho nenhum gaveta que possa me ajudar e eu descobri que passando de horas a sincronia do áudio da gravação não fica boa, né? Mas se necessário eu vou interromper e retomar e não teremos mais episódios com 2, 3 horas, né? O episódio terá 1 hora e pouco, vai ser sobre um assunto, né? E o próximo assunto é química. Vamos para a abertura. 3, 2, 1. Ao estudante. O ser humano tem buscado, há séculos, compreender os fenômenos que regem a vida, valendo-se da observação simples e direta, da simulação e representação desses fenômenos, da interpretação lógica e criativa dos resultados de experimentações. O conhecimento científico da natureza e de suas leis tem sido um dos pilares do desenvolvimento humano. A química, assim como outras ciências, tem papel de destaque no desenvolvimento das sociedades, alcançado ao longo de tantos anos. No entanto, ela não se limita às pesquisas de laboratório e à produção industrial. Ao contrário, embora às vezes você não perceba, a química está presente em nosso dia a dia e é parte importante dele. A aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre a qualidade de vida das populações e sobre o equilíbrio dos ambientes na Terra. Por isso, consideramos essencial que o conhecimento científico faça parte da vida cotidiana das pessoas, a fim de que elas possam, criticamente, contribuir para a preservação e a conservação de todas as formas de vida, inclusive da espécie humana. A obra Química, volume único, agora reformulada, foi elaborada para ajudar você a compreender como é frequente, intensa e contínua a aplicação do conhecimento químico na sociedade atual e como esse conhecimento foi construído e tem sido constantemente reformulado ao longo da história da humanidade. Para alcançar esse objetivo, contamos com a colaboração, por meio de sugestões e comentários, de vários professores que analisaram a obra e sua funcionalidade em sala de aula. Em toda a obra, procuramos utilizar uma linguagem clara e direta, mas cientificamente rigorosa, demonstrando a relação dos conteúdos teóricos da química com a vivência prática e cotidiana. Introduzimos duas novas sessões de atividades diversificadas, exercícios de contexto e exercícios globalizantes, para incentivar você a aprimorar sua capacidade de interrelacionar conteúdos, analisando-os criticamente a partir do tema específico de cada capítulo ou de forma mais ampla das unidades. Outras sessões de atividades, como exercícios resolvidos, exercícios de classe e exercícios propostos, foram revistas e ampliadas, o que lhe possibilitará melhor compreensão, assimilação e fixação dos conteúdos estudados. Diversas leituras intercaladas ao texto relacionam o conteúdo apresentado com o cotidiano e com outras matérias, contribuindo, assim, para a ampliação do conhecimento. Os experimentos da sessão Faça Você Mesmo permanecem com o mesmo enfoque. Você mesmo pode realizá-los utilizando substâncias de uso comum e aparelhagens muito simples e, a partir deles, desenvolver sua capacidade de observação, investigação, representação e comunicação. Com esta obra, queremos ajudá-lo a assumir uma postura cada vez mais crítica quanto à utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Por isso, procuramos apresentar os princípios teóricos de modo que possam ser um esboço capaz de dar suporte para o entendimento da química, associando-os a exemplos significativos para a sua vida. Esperamos que, assim, você possa tomar decisões e assumir atitudes que contribuam para melhorar nossa saúde, nossa qualidade de vida, o planeta em que vivemos e a nós como seres humanos. Os autores. Bom, essa foi a introdução do nosso livro de química que eu vou colocar a referência no blog. Vamos para introdução ao estudo da química. Química. A produção de diversos materiais que utilizamos em nosso dia a dia, como por exemplo a borracha, o nylon e o metal, é resultado de conhecimentos de química e de sua aplicação industrial. Observe o exemplo a seguir. Vamos para o slide. Temos aí tênis, composto de borracha, nylon e metal. Borracha natural, temos aí a seringueira. Tecido natural, temos o algodoeiro, e metal natural, temos aí a foto, extração de minério de ferro. Ainda borracha sintética, temos torre de petróleo. Tecido sintético, temos o nylon. E por fim, temos um texto aí, né? O tênis é um bom exemplo de produto final formado por um conjunto de materiais encontrados na natureza ou sintetizados pelo ser humano. O tênis é composto de borracha, nylon, e metal. E vamos dar sequência. Assim, podemos perceber que a química estuda a matéria, as substâncias que a constituem e as suas transformações. Temos aí um quadro que eu vou colocar daqui a pouco. Tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia é responsável pela mudança de muitos hábitos e, geralmente, proporciona melhoria da qualidade de vida. O conhecimento científico normalmente precede seu uso, ou seja, existe sempre um intervalo de tempo entre a descoberta científica e sua aplicação. Na tabela que eu vou colocar aqui no quadro, podemos ver alguns exemplos. Então, temos aí tecnologia, fotografia. Vou colocar aqui. Tecnologia e vou colocar aqui tecnologia descoberta e aplicação. Olha, descoberta, vamos ver se vai caber aqui. Aplicação. Tecnologia, temos a primeira é. Deixa eu trocar aqui. Primeira é fotografia. Fotografia descoberta em 1782 Então, o quadro é este, né? Tecnologia, fotografia, descoberta 1782, aplicação 1838. DDT, tecnologia DDT, descoberta 1873, aplicação 1939. Raio-X em medicina, descoberta 1895, dezembro, né? Aplicação, janeiro de 1896. Antibióticos. Descoberta 1910. Aplicação 1940. Nylon. Descoberta 1927. Aplicação 1939. Fotocópia 1935. Aplicação 1950. E videocassete. Descoberta 1950. Aplicação 1956, esse é antigo. Continuando. O mesmo acontece com as descobertas no campo da química. Muitas vezes, seu aproveitamento prático não é imediato. Ou seja, é necessário o uso e o desenvolvimento de tecnologia para que determinada descoberta gere benefícios para a sociedade. Hoje seria impossível viver sem os conhecimentos e a aplicação. Pera. Hoje seria impossível viver sem os conhecimentos e a aplicação da química. Se, de um lado, a aplicação de produtos químicos propiciou o aumento na produção de alimentos, por outro lado, o uso indevido de tais produtos tem causado alterações tão perigosas no meio ambiente a ponto de colocar em risco a manutenção da vida na Terra. Por isso, é importante conhecermos a química para podermos utilizar os avanços tecnológicos de uma maneira racional, definir critérios para o aproveitamento dos recursos naturais e estudar formas de reaproveitar e diminuir a quantidade dos dejetos produzidos pela nossa sociedade. Atualmente, cada brasileiro produz em média 0,600 gramas, né, quilos diários de lixo. No total, o lixo domiciliar chega a 96 mil toneladas por dia. E vamos ao próximo slide. Próximo slide. Embora no Brasil, em muitos municípios, a composição do lixo apresente características bem diferentes, sua composição média pode ser representada pelo esquema a seguir, em porcentagem de massa. Em porcentagem de massa. Então temos aí borracha 0,4, madeira, couro, louça 0,9, trapos 1,5, vidro 2,2, outros 2,4, metais 2,7, plásticos 6,5, papel, papelão 13,6 e orgânicos 69,8%. Em orgânicos seriam restos de alimentos, folhas e talos de hortaliças e árvores, cascas de frutas, legumes, ovos, papel higiênico e guardanapos usados. Fonte: CEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. E vamos dar sequência. Para diminuir a quantidade do lixo produzido e incentivar sua coleta seletiva, instituiu-se um conjunto de procedimentos conhecido por Política dos 3 R's. Então, eu disse o seguinte: para diminuir a quantidade do lixo produzido e incentivar sua coleta seletiva, instituiu-se um conjunto de procedimentos conhecido por Política dos 3 R's. Redução do lixo produzido, primeiro, né? Vou colocar aqui no quadro. Política dos 3 R's. O primeiro é redução do lixo produzido. Primeiro, né? O segundo é reutilização. Reutilização de tudo o que for possível. E o último é nossa conhecida reciclagem. Redução do lixo produzido. Para isso, recomenda-se a escolha de embalagens que produzam a menor quantidade possível de lixo. Reutilização de tudo o que for possível. Reutilizar embalagens plásticas e de vidro, evitando o seu descarte, e a compra de recipientes específicos, que também acabarão por virar lixo. Vamos a mais um slide. Né? Os sacos plásticos usados nos supermercados para acondicionar as compras podem ser empregados para descarte do lixo doméstico. Essa seria a reutilização. Né? As embalagens vazias de produtos como margarina, palmito ou azeitonas servem para acondicionar alimentos e guardá-los na geladeira. Garrafas vazias de refrigerantes podem ser usadas para acondicionar água ou sucos. Nesses casos, as embalagens reutilizadas devem ter seu conteúdo indicado por Etiquetas. Bom, a reutilização de tudo que for possível é bem óbvio, né? E a redução do lixo produzido é também, né? A escolha de embalagens que produz a menor quantidade possível de lixo. A utilização de tudo que for possível é reutilizar embalagens plásticas e de vidro, né? Muita gente faz isso e acaba contribuindo para não poluir. E vamos continuando com o texto. E, por fim, reciclagem. A reciclagem permite a transformação de materiais como papel, vidro, latas, plásticos e embalagens diversas em novos objetos. Esse procedimento, além de diminuir o acúmulo de lixo e ajudar na preservação das fontes naturais, é extremamente vantajoso em termos econômicos, já que, em vários casos, é mais barato reciclar do que produzir utilizando matérias-primas novas. E vamos a mais um slide. Mais um slide. Temos aí alumínio reciclável, papel reciclado, o vidro é reciclável, o plástico é reciclável e aço. Perdão. Alguns símbolos universais relacionados à reciclagem utilizados em diversas embalagens. Para indicar diferentes tipos de plástico, usam-se números que variam de 1 a 7. E vamos continuar. Continuando, né? Esse processo é limitado por dois fatores: a separação dos materiais e a forma de coleta. A reciclagem deve ser facilitada pelo uso de latas de lixo diferentes para diferentes materiais recicláveis, evitando que eles fiquem sujos ou contaminados. E vamos a mais um slide, né? Temos aí reciclável, papel, né? Jornais e revistas, folhas de caderno, formulários de computador, caixas em geral, aparas de papel, fotocópias, envelopes, provas, rascunhos, cartazes velhos, papel de fax. Esses seriam os recicláveis de papel. Os não recicláveis são etiqueta adesiva, papel carbono, fita crepe, papéis sanitários, papéis metalizados, papéis parafinados, papéis plastificados, papéis sujos, guardanapos, tocos de cigarro, fotografias. Metal, agora reciclável, né? Lata de folha de Flandres, lata de óleo, de leite em pó, etc. Lata de alumínio e não reciclável, esponjas de aço. Vidro reciclável, né? Garrafas de todos os tipos, copos e potes de produtos alimentícios. Não reciclável seriam os espelhos, vidros planos, lâmpadas, cerâmica, porcelana e tubos de TV. E plástico reciclável seriam embalagem de material de limpeza, copinhos de café, sacos plásticos, embalagem de margarina, de iogurte, etc., canos e tubos, e não reciclável, cabo de panela, tomadas, embalagem de biscoito, misturas de papel, plásticos e metais. E vamos agora para mais continuando o texto, né? Em algumas cidades do Brasil, há recipientes apropriados para a coleta de materiais recicláveis. Nessa situação, é fundamental a participação dos cidadãos. Quer dizer, você tem que jogar no lixo, correto, né? Deixa eu ver aqui. Certo. Química, uma ciência experimental. O processo de descoberta. A maioria das culturas antigas se preocupou em entender a relação existente entre o ser humano e o mundo da natureza e seus fenômenos. Para isso, esses povos criaram mitos e lendas em que atuavam deuses e outras figuras dotadas de poderes sobrenaturais. Através dessas narrativas, explicavam a criação do mundo, a origem do fogo, a descoberta de ferramentas, o cultivo de alimentos, etc. E mais um slide. Sobre esse slide, de acordo com um mito surgido entre os gregos, Prometeu teria roubado o fogo dos deuses, dando-o aos homens. Como castigo, foi condenado a ter o fígado comido por um abutre por toda a eternidade. E vamos continuando. As primeiras tentativas de entender os fenômenos naturais, desvinculadas da religião ou de forças sobrenaturais, surgiram no século V a.C. na Grécia. Foi Empédocles. Vou colocar o nome dele aqui. Empédocles, um filósofo grego, quem lançou a ideia para explicar a constituição da matéria. Para ele, ela seria formada por quatro elementos primários: o fogo, o ar, a água e a terra. Esses elementos seriam indestrutíveis, mas estariam sofrendo constantes transformações. Mais tarde, Aristóteles, para quem não sabe escrever, Aristóteles, mais tarde, introduziu a ideia de que esses quatro elementos podiam ser diferenciados por suas propriedades. Vamos colocar aqui as propriedades. Os elementos são fogo, ar, água e terra. Fogo, ar, água e terra. As propriedades seriam: fogo seria quente e seco. O ar, quente e úmido. Quente e úmido. A água seria fria e úmida. E a terra seria fria e seca. O fogo seria quente e seco. O ar seria quente e úmido. A água seria fria e úmida. E a terra seria fria e seca. Dessa maneira, seria possível transformar uma substância em outra, desde que se alterasse uma de suas propriedades. Por exemplo, se o ar quente e úmido fosse resfriado, se o ar quente e úmido fosse resfriado, poderia ser transformado em chuva. Se o ar quente e úmido fosse resfriado, poderia ser transformado em chuva. Vamos para mais um slide, né? Temos aí o selo em homenagem a Demócrito. Nem todos os filósofos gregos da antiguidade tinham a mesma concepção a respeito da natureza da matéria. Por volta do ano 400 a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito formularam outra ideia, segundo a qual a matéria seria constituída de pequenas partículas que sempre existiram e que seriam indivisíveis, os átomos. Então vamos colocar aqui mais alguns nomes. Os nomes para referência são, nem todos os filósofos, Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito formularam outra ideia, segundo a qual a matéria seria constituída de pequenas partículas que sempre existiram e que seriam indivisíveis, os átomos. Os átomos. O conceito de Empédocles e Aristóteles foi aceito por mais de 2000 anos. Foi a mola propulsora dos alquimistas, os quais, até o século XV, tentavam transformar metais baratos, como o chumbo, em ouro. E mais um slide, né? Temos aí o Laboratório de Alquimista, século XVI. Quer dizer, esse slide que eu selecionei não corresponde ao do livro, né? Mas você já tem uma ideia, né? Laboratório de Alquimista. Os alquimistas foram muito importantes para a química. Tentando encontrar a pedra filosofal que teria o poder de transformar qualquer metal em ouro, e o elixir da longa vida que tornaria o ser humano imortal, criaram um grande número de aparelhos de laboratório e desenvolveram processos importantes para a produção de metais, de papiros, de sabões e de muitas substâncias, como o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Agora para vamos continuar, né? Deixa eu colocar só o nome do que eu acabei de falar, né? Dos alquimistas, né? Para que você pesquise e não se atrapalhe, porque eu estou falando, mas você pode não pegar a palavrinha, né? A palavrinha pode ser até o momento alienígena para você, então vamos para a palavrinha alquimistas. Alquimistas. Alquimistas. Continuando. O método científico. A concepção de Aristóteles só foi abandonada quando Robert Boyle, a pronúncia aqui tá fora fogo, mas vamos tentar. Eu já errei, né? Robert Boyle. A concepção de Aristóteles só foi abandonada quando Robert Boyle, em seu livro The Skeptical Chemist, o químico cético, publicado em 1661, mostrou ser impossível extrair os quatro elementos a partir de uma substância. Quer dizer, essa concepção de Aristóteles, qual era a concepção de Aristóteles? Vamos ver aqui. Dos quatro elementos, né? Das propriedades, tanana, seria possível transformar uma substância em outra desde que se alterasse uma de suas propriedades. Por exemplo, se um ar quente e úmido fosse resfriado, poderia ser transformado em chuva. Empédocles, formado por quatro elementos primários, seriam indestrutíveis, mas estariam sofrendo constantes transformações. Empédocles e Aristóteles. Né? Agora, essa concepção só foi abandonada quando esse carinha aqui, Robert Boyle, em seu livro The Skeptical Chemist, o químico cético, e pior que eu sei inglês, né? Mas essa palavra aí eu não estou lembrando como se pronuncia, não vou interromper a aula para não pagar esse mico aqui. A concepção só foi abandonada quando Robert Boyle, em seu livro O Químico Cético, The Skeptical Chemist, publicado em 1661, mostrou ser impossível extrair os quatro elementos a partir de uma substância. Robert propôs uma definição para elemento químico diferente da formulada pelos antigos gregos. Para ele, elemento químico era toda substância que não podia ser decomposta em substâncias mais simples. Robert fundamentou sua teoria na realização de experimentos e na interpretação dos resultados obtidos, processo que hoje se denomina método científico. Ele fundamentou sua teoria na realização de experimentos e na interpretação dos resultados obtidos, processo que hoje se denomina método científico. Vamos colocar o nome aqui, né, nesse processo. Método científico. Método científico. O que é o método científico? Né? É a realização de experimentos, acabei de falar, né? E na interpretação dos resultados obtidos. As principais características do método científico são realizar experimentos apropriados para responder a questões e, a partir da observação, estabelecer relações. E princípios, proposições ou generalizações e irregularidades, semelhanças ou coincidências verificadas nos experimentos. Vou repetir: princípios, proposições ou generalizações de irregularidades, semelhanças ou coincidências verificadas nos experimentos. Leis, relações matemáticas entre as grandezas envolvidas nos experimentos. Elaborar hipóteses. suposições feitas para tentar explicar os fatos observados, fazer previsões sobre novos experimentos e testá-los. Olha, nem sempre os experimentos confirmam as previsões, caso em que o processo é reiniciado. Assim, o cientista está sempre construindo o conhecimento a partir de um processo contínuo de acertos e erros. E vamos a mais um slide. Temos aí um quadrinho. Vamos falar primeiro na referência. David A. Uko, O Processo da Ciência. Adaptado de quadro autorizado pelo Museum of Science and Industry, Chicago. Museu de Ciência e Indústria, né? Lógico, não sei se é assim que traduz. Chicago. Então temos aí, primeiro quadrinho, fazendo uma previsão. Com base nos meus conhecimentos de química, suponho que a mistura dessas duas substâncias seja muito reativa. E experimentando, né? Vou derramar uma sobre a outra e agitar a mistura. E tirando conclusões. Nenhuma mudança. Logo, nestas condições, as duas não reagem. Quer dizer, ele supõe que, combinando, temos uma reação bem forte, né? E ele fez isso e não aconteceu nada. E uma hipótese, né? Prognosticando. Então, estas duas outras também não devem reagir. Aí, bum! Talvez seja melhor mudar minhas roupas e minha teoria. Modificando ideias. Os experimentos que nos ajudam a ter uma ideia a respeito da matéria e suas transformações são normalmente realizados em laboratórios, com o uso de aparelhagem apropriada. O local de trabalho do químico. Local de trabalho do químico. A maior parte das atividades de um químico se desenvolve no laboratório. Por esse motivo, é necessário ter uma noção de sua aparelhagem básica e de como trabalhar nele. Um laboratório pode tornar-se um lugar muito perigoso, devido ao uso inadequado dos materiais e equipamentos nele existentes. Por isso, é importante conhecermos algumas normas de segurança. A maior parte dos acidentes que podem ocorrer em um laboratório é provocada pelo desconhecimento das seguintes regras básicas de segurança. Essas são as regras básicas. Letra A. Não correr. Não correr. B. Manter os acessos desimpedidos. Em boatos também, né? C. Não colocar livros, sacolas, ferramentas, etc. sobre as bancadas ou bancos. D. Não comer, beber ou fumar. E óbvio. Letra E. Manter os extintores de incêndio em condições de uso. Essa aí eu duvido que alguém faça, né? Extintor, só as pessoas acham que extintor de incêndio é um mero enfeite. F. Manter o local sempre limpo e organizado. G. Fechar gavetas e armários logo após o uso. Proteção pessoal. Para proteger pele e roupas, deve-se usar sempre um avental de mangas longas, feito de algodão, pois fibras sintéticas são altamente inflamáveis. Quando for necessário proteger os olhos, é conveniente usar óculos de segurança. Para proteção das mãos, ao trabalhar com produtos corrosivos, devem-se usar luvas de borracha. Nos laboratórios e nos rótulos das embalagens de reagentes, são utilizados símbolos de segurança, que têm a finalidade de informar e alertar sobre a existência de perigo. Veja alguns deles. Então, nós vamos para mais um slide. O primeiro é avental de algodão com mangas longas. Indica que devemos proteger a pele e a roupa. Óculos de segurança. Devem ser usados na proteção de respingos e estilhaços. O uso de luvas evita o contato das mãos com substâncias corrosivas, vidros quebrados e objetos quentes. Usar pinça de madeira para o aquecimento do tubo de ensaio. Usar pinça de madeira para o aquecimento do tubo de ensaio. O próximo símbolo indica substâncias inflamáveis. O outro indica substâncias cáusticas ou corrosivas. E indica a produção de vapores nocivos ou venenosos, que não devem ser inalados. Próximo é possibilidade de ocorrência de explosão. E o símbolo, do Seu Madruga, é símbolo de substâncias venenosas, que não devem entrar em contato com a pele, nem ter seus vapores inalados. Símbolo da caveirinha com possibilidade de choque elétrico. Esse também é famoso. E esse, mais ainda, indica materiais radioativos. Próximo, o descarte de determinado material deve ser feito de maneira específica, conforme indicação do professor. Símbolo de alerta para a necessidade de lavar as mãos após cada experimento. Evitar tocar o rosto e os olhos durante o experimento. E o último é caixa de primeiros socorros. O seu uso deve ser orientado pelo professor. Vamos agora para os próximos slides, que são os exercícios, os exercícios e química. Ao longo da sua vida, você acumula uma série de conhecimentos químicos, mesmo sem perceber. Use-os para responder às seguintes questões. Primeiro, cite pelo menos um metal encontrado em cada um dos objetos a seguir. Letra A, panela. B, fio condutor de eletricidade. C, joia. D, trilho de trem. E, lata de bebida. F, faca. G, filamento de lâmpada. O segundo, qual substância encontrada no vinho e na pinga pode ser utilizada como combustível para mover veículos? Qual matéria-prima é utilizada no Brasil para produzi-la? Terceiro, os alimentos podem apresentar em sua composição proteínas, gorduras, fibras, etc. Dentre os alimentos a seguir, indique pelo menos um componente presente. Letra A, na carne bovina. B, no peixe. C, nas verduras. D, no leite e no queijo. E, nos ovos. F, nas frutas. Vou dar um tempinho, você pode pausar o vídeo e tentar solucionar, Vamos para as respostas do primeiro, segundo e terceiro. Vamos para a próxima slide. Resposta, né? Cite pelo menos um metal encontrado em cada um dos objetos a seguir: panela, alumínio, fio condutor de eletricidade, alumínio ou cobre, joia, ouro, trilho de trem, ferro, lata de bebida, alumínio de novo, faca, temos o ferro, filamento de lâmpada, temos o tungstênio. Segundo, qual substância encontrada no vinho na pinga pode ser utilizada como combustível para mover veículos? Como matéria-prima é utilizada no Brasil para produzi-la? O etanol é a substância extraído da cana-de-açúcar. Essa é fácil, né? Terceiro, os alimentos para apresentar são composição, proteínas, gorduras, fibras, etc. Dentre os alimentos a seguir, indique pelo menos um componente presente. Na carne bovina, temos gordura e proteína. No peixe também, no leite e no queijo também, nos ovos também, gordura e proteína. Já nas verduras, temos fibras e vitaminas. E nas frutas, temos açúcares e amido. Esse foi o primeiro slide das questões, né? Vamos agora para mais exercícios, né? Exercícios de química. Passando para o próximo slide. Quarto, o fumo, matéria-prima do cigarro, contém mais de 4 mil compostos, dos quais cerca de 400 são venenosos e 40 substâncias cancerígenas. Cite o nome da substância mais conhecida presente no fumo. Essa é fácil, né? O quinto. Quais procedimentos você adotaria para diminuir a quantidade de lixo? Sexto. Qual substância que pode ser extraída da água do mar é usada como tempero de alimentos e, quando adicionada à carne crua, favorece a sua conservação? Cite outra fonte de obtenção dessa substância. Sétimo. Procure em sua casa embalagens que apresentem os símbolos a seguir e indique de que material são constituídas. Temos aí A, B, C, D, E e F, né? E você pode pausar o vídeo, né? Vou ser mais breve. Você pode pausar o vídeo e anotar as questões e tentar resolvê-las, né? Porque eu vou passar agora para a resposta do quarto, quinto, sexto e sétimo, né? Vamos agora para quarto, quinto e sexto, né? O fumo, matéria-prima do cigarro, contém mais de 4 mil compostos, de quais cerca de 400 são venenosos e 40 substâncias cancerígenas. Cite o nome da substância mais conhecida presente no fumo. Essa é fácil, né? Nicotina. Quinto. Quais procedimentos você adotaria para diminuir a quantidade de lixo? Esse aí já falamos, né? Reutilização de embalagens, coleta seletiva e reciclagem de lixo, etc. Sexto, qual substância que pode ser extraída da água do mar é usada como tempero de alimentos e, quando adicionada à carne crua, favorece a sua conservação? Cite outra fonte de obtenção dessa substância. A resposta é sal de cozinha, o cloreto de sódio, minas terrestres, sal gema. Vamos agora para a resposta da sétima questão, né? Sétimo, procure em sua casa embalagens que apresentem os símbolos a seguir e indique de que material elas são constituídas. Letra A, vidro reciclável. B, papel reciclado. C, alumínio reciclável. D, aço. Letra E, papel reciclável. Letra F, plástico reciclável. Vamos agora para o oitavo, né? Oitavo. No lixo doméstico existem vários materiais recicláveis. Cite alguns deles. Né? Nono. Em 1984, numa indústria da Union Carbide, na cidade de Bhopal, na Índia, ocorreu um vazamento da substância isocianato de metila, a matéria-prima que compõe inseticidas extremamente poderosos. Mais de 3 mil pessoas morreram e outras 14 mil apresentaram sequelas, como cegueira, esterilidade, distúrbios neurológicos, alterações no funcionamento do fígado, rins, etc. Na sua opinião, os governos deveriam ou não proibir a fabricação desses inseticidas, os quais, apesar de extremamente tóxicos, permitem o aumento da produtividade agrícola, amenizando problemas gerados pela fome. Quais sugestões você apresentaria para resolver esse problema? Algumas delas envolveriam a aplicação de grandes volumes de capitais por parte das empresas e dos governos? Décimo, leia atentamente os itens a seguir e indique quais geram benefícios, problemas ou ambos. Justifique a sua resposta. Letra A, utilização de derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, etc. B, utilização de inseticidas domésticos. C, conservantes de alimentos. D, consumo de refrigerantes. E letra E, consumo de adoçantes artificiais. Esse nono e esse décimo são ótimas questões, né? Vamos agora para o próximo slide com a resposta. Né? Você pode pausar o vídeo, como já expliquei mil vezes. Né? E próximo slide agora. No lixo doméstico existem vários materiais recicláveis. Cite alguns deles. Alumínio, ferro, papel, plástico. Né? O nono, espera-se que o aluno seja contrário à proibição. Sugestões possíveis. Né? Contrário à proibição. Afinal, temos que levar em conta também os benefícios. Né? Temos que amenizar os problemas. Né? Mas não proibir 100%. Sugestões possíveis. Fiscalização mais rigorosa. Orientação sobre o uso de inseticidas, melhoria de equipamentos e métodos na produção, responsabilidade dos fabricantes sobre seus produtos, etc. O décimo, leia atentamente os itens a seguir e indique quais geram benefícios, problemas ou ambos. Justifique a sua resposta. Todos os itens geram benefícios e problemas. O primeiro, letra A, utilização de derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, etc. Benefícios são fontes de energia. Não podemos viver sem eles, né? Problemas causam poluição ambiental. B, utilização de inseticidas domésticos. Benefícios, o óbvio, né? Eliminam os insetos. Os problemas causam alergias e intoxicações. Né? Letra C. Conservantes de alimentos. Benefícios. Prolongam a validade. Problemas. potenciais alterações em nosso organismo. Letra D. Consumo de refrigerantes. Benefícios. Sabor agradável. Esse é o único benefício, né? Problemas. Aumento da acidez estomacal e de peso. Letra E. Consumo de adoçantes artificiais. Benefícios. Dietas alimentares. E os problemas são: alguns em excesso podem causar várias doenças, como por exemplo o câncer. Os adoçantes, tem que ficar de olho, né? Adoçantes, refrigerantes, conservantes e o uso indiscriminado dos inseticidas, né? E dos derivados do petróleo, que servem como fontes de energia. E vamos ao próximo slide. 11ª questão. Um estudante preparou pipocas no laboratório usando alguns grãos de milho, um becker grande e uma lâmina de plástico na qual fez um furo com alfinete antes de cobrir o becker. Após aquecer o sistema durante certo tempo, ele observou que os grãos explodiam, transformando-se em pipoca, e que havia algumas gotas de água na face interna da lâmina plástica. Com base nessas informações, responda: A. Qual a origem da água presente na lâmina de plástico? B. O que deve ter ocorrido no interior do grão de milho para causar a explosão? C. Essa transformação ocorreria sem aquecimento? D. Se usássemos uma balança de grande precisão para medir a massa do grão de milho antes e após a explosão, a massa seria a mesma? Vamos às respostas, né? Qual a origem da água presente na lâmina de plástico? Grão de milho. Resposta, né? B. O que deve ter ocorrido no interior do grão de milho para causar a explosão? A água passou para o estado de vapor com a expansão de volume. C. Essa transformação ocorreria sem aquecimento? Não. D. Se usássemos uma balança de grande precisão para medir a massa do grão de milho antes e após a explosão, a massa seria a mesma? Não. A massa da pipoca seria menor. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de química, né? Eu vou dar prosseguimento e com biologia, né? Biologia, deixa eu ver aqui. Olha, biologia vai ser a última aula, né? Vamos ver se dá tempo. Opa, peraí. Sim, biologia. Próximo slide. Abertura de biologia. 3, 2, 1, 0. Classificação e diversidade dos seres vivos, né? Tem início a aula de biologia. A classificação biológica, capítulo 1. A importância da classificação biológica. O mundo vivo é constituído por uma enorme variedade de organismos. Os biólogos já identificaram e nomearam cientificamente mais de 1.700.000 espécies de seres vivos. E acredita-se que ainda existam muitas espécies por descobrir. Para estudar e compreender tamanha variedade, tornou-se necessário agrupar os organismos de acordo com suas características comuns, isto é, classificá-los. As primeiras classificações biológicas eram apenas catálogos de seres vivos. Hoje, porém, elas reúnem os organismos de acordo com suas semelhanças, o que acaba por revelar os diferentes graus de parentesco entre as espécies. O ramo da biologia que se ocupa da classificação e da nomenclatura dos seres vivos é a taxonomia, do grego taxon, categoria, grupo, e nomos, conhecimento. Colocado aqui, o ramo da biologia que se ocupa da classificação e da nomenclatura dos seres vivos é a taxonomia. Taxonomia, do grego taxon, significa categoria, grupo, e nomos, conhecimento. O que é classificar? O que é classificar? Vou apagar aqui para... O que é classificar, né? Classificar é agrupar coisas de acordo com suas semelhanças e diferenças. Por exemplo, podem-se classificar selos, agrupando-os de acordo com diversos critérios: o país de origem, o ano de sua emissão ou o motivo de sua estampa, flores, animais, personagens históricos, etc. Nos supermercados, os produtos são classificados e distribuídos de acordo com o tipo: latarias, produtos de limpeza, bebidas, verduras, etc. E vamos ao slide dos selos. Temos aí selos dos mais variados, né? Por exemplo, um conjunto de selos foi classificado em três categorias, né? Podemos ter personalidades, esportes e natureza, né? Cada categoria, por sua vez, foi subdividida de acordo com diferentes critérios. Os selos de personalidade foram agrupados em presidentes e não presidentes e dentro dessas subcategorias, reunidos de acordo com o ano de emissão. Os selos de esporte foram organizados segundo a modalidade basquete e futebol e o ano de emissão. Já os selos de natureza foram subdivididos primeiramente pelo ano de emissão e, em seguida, pelo motivo de sua estampa, fauna ou flora. Olha, esse slide que está aparecendo aí para você não é exatamente igual ao que eu encontrei na publicação. Só que, para não ficar sem o slide, eu selecionei este da internet. Vamos continuando, né? Continuando. O desenvolvimento da classificação biológica. No século IV a.C., o sábio grego Aristóteles, ele de novo, 384 a.C. a 322 a.C., né? Classificou os animais em aéreos, terrestres e aquáticos, usando como critério o ambiente em que viviam. Teofrasto, 372 a.C. a 287 a.C., Teofrasto, discípulo de Aristóteles, classificou as plantas em ervas, arbustos e árvores. Ervas, arbustos e árvores, seguindo um critério de tamanho. Ervas, arbustos e árvores. No século IV, Santo Agostinho, 354 a 430, esse já não é antes de Cristo, depois de Cristo. Século IV, Santo Agostinho, 354 a 430, teólogo e estudioso da natureza, classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes ao homem. E vamos a mais um slide. Esse slide é do nosso Aristóteles, né? Eu já falei em várias aulas, né? Aristóteles foi um dos primeiros a classificar os seres vivos. Ele dividiu os animais em aéreos, terrestres e aquáticos. A partir do Renascimento, período histórico que abrange os séculos 14, 15 e 16, os cientistas sentiram necessidade de sistemas de classificação que agrupassem os seres vivos de acordo com suas características intrínsecas e não apenas seguindo critérios arbitrários ou de utilidade. Dentre os sistemas de classificação que surgiram a partir do Renascimento, destacou-se o do naturalista sueco Carl von Linné, ou Linneu. Vou colocar o nome dele aqui. Linneu. Repetindo, dentre os sistemas de classificação que surgiram a partir do Renascimento, destacou-se o do naturalista sueco Carl von Linné, ou Linneu, 1707-1778, publicada no livro Systema Naturae, de 1735. Esse sistema de classificação serviu de base para o que utilizamos até hoje. E o próximo slide é do Linneu, né? Temos aí Linneu. Linneu, né? Adotava a espécie como categoria básica de classificação biológica. Segundo ele, cães domésticos e lobos pertenciam a espécies distintas, mas apresentavam semelhanças suficientes para reuni-los em uma categoria mais abrangente, o gênero Canis. Ou Canis, né? Canis. Então, esse é o slide de Linneu. Vamos continuar. Critérios de classificação. A semelhança é o ponto de partida de todas as classificações, mas é necessário escolher características realmente importantes, pois muitas semelhanças são apenas superficiais ou inadequadas à classificação. O local onde vivem os organismos, por exemplo, não pode ser usado como critério principal de classificação, porque existem animais aéreos tão díspares como uma mosca, um morcego e uma gaivota. Linneu escolheu como principal critério de classificação o plano de organização corporal, isto é, a estrutura e a anatomia dos seres vivos. Dessa forma, os animais foram agrupados de acordo com as semelhanças de sua estrutura corporal e as plantas, de acordo com sua anatomia e, principalmente, de acordo com a estrutura de suas flores e frutos. Vamos a mais um slide. Temos aí vagem, legume, planta da família das leguminosas, um par de antenas, três pares de patas, animal da classe dos insetos. A classificação biológica agrupa os seres vivos em diversas categorias taxonômicas, de acordo com suas semelhanças. Plantas com frutos do tipo legume, vagens, por exemplo, são reunidas na família das leguminosas. Animais com três pares de patas e um par de antenas são reunidos na classe dos insetos. Então, repetindo, né? Aliás, repetindo não, continuando. Linneu escolheu como principal critério de classificação o plano de organização corporal, isto é, a estrutura e a anatomia dos seres vivos. Dessa forma, os animais foram agrupados de acordo com as semelhanças de sua estrutura corporal e as plantas de acordo com sua anatomia e, principalmente, de acordo com a estrutura de suas flores e frutos. No sistema atual de classificação, além das semelhanças estruturais, hoje examinadas até níveis microscópicos, também são estudadas as semelhanças e diferenças na composição química das proteínas e dos genes que constituem os seres vivos. Vamos a mais um slide. Figura 1.5, né? Temos em cima a diferença no número de aminoácidos da hemoglobina, espécie humana, macaco rhesus, camundongo, galinha e sapo. As diferenças observadas entre a hemoglobina humana e a hemoglobina de outros animais, no que se refere à composição em aminoácidos, refletem a distância evolutiva entre os grupos considerados. Categorias taxonômicas. O conceito moderno de espécie. Vamos apagar aqui. Categorias taxonômicas. Espécie, espécie, é a categoria taxonômica básica do sistema de classificação biológica. Atualmente define-se espécie do latim species, do latim species, tipo, né? O tipo, como o conjunto de seres semelhantes capazes de se cruzar em condições naturais, deixando descendentes férteis. Então, primeira definição aqui, você tem que prestar atenção aqui, né? Espécie é a categoria taxonômica básica do sistema de classificação biológica. Espécie é o conjunto de seres semelhantes capazes de se cruzar em condições naturais, deixando descendentes férteis. A ressalva em condições naturais é importante, pois existem espécies cujos membros podem se cruzar e produzir descendentes férteis em condições artificiais de cativeiro, nunca se cruzando, porém, em condições naturais. Vamos agora para mais um slide. Leões e tigres, né, pertencem a espécies distintas, mas podem se cruzar em cativeiro. Essa aí eu não sabia, né? Em condições naturais, essas espécies nunca se cruzam, pois têm hábitos diferentes e vivem em ambientes diversos. Os tigres são animais solitários que vivem em florestas, enquanto os leões são gregários e habitam as savanas. Espécies semelhantes são reunidas em categorias taxonômicas maiores, os gêneros. Espécies semelhantes são reunidas em categorias taxonômicas maiores, os gêneros. Gêneros com características semelhantes são agrupados em categorias maiores, as famílias. Famílias. Estas, por sua vez, são agrupadas em categorias ainda mais abrangentes, as ordens. Ordens. Ordens são reunidas em classes. Em classes. Ordens são reunidas em classes. Classes são reunidas em filos. Filos. E filos são reunidos em reinos. Alguns autores costumam chamar os filos vegetais de divisões. Vamos a mais um slide, né? Mais um slide, né? A classificação biológica pode ser comparada a um grande arquivo, onde cada documento representa uma espécie viva. Espécies semelhantes podem ser agrupadas em uma mesma pasta, que representa o gênero. Na pasta referente ao gênero Canis, por exemplo, encontraríamos as espécies Canis lupus, lobos, Canis familiares, cães domésticos, e Canis latrans, coiotes. Pastas de gênero semelhantes são reunidas em gavetas correspondentes às famílias. Gavetas de um mesmo móvel pertencem à mesma ordem. Móveis contendo ordens semelhantes são reunidos em salas que correspondem às classes. Salas de classes semelhantes correspondem aos filos. Esse slide que eu separei é diferente do que tem no livro, mas eu vou tentar ler aqui o que tem no slide do livro. Família, Canidae. Né? Dentro da gaveta da família Canidae, eu acho o gênero Canis, né? Espécie Canis latrans, coiote, Canis familiares, cão, outra espécie. Espécie Canis lupus, lobo, gaveta família Canidae, gênero Canis, né? Família Felidae, outra gaveta, né? Temos aí uma sala com a classe mamália, outra sala classe aves e outra sala classe anfíbia, com PH, né? Anfíbia. E mamália com dois M's, o segundo, né? Man, M-A, dois M's, A, L e A. Né? E felidae se escreve F-E-L-I-D-A-E. D-A-E, né? Vamos agora para o próximo, continuando, né? Os prefixos super e sub, vamos ver se dá para colocar aqui. Os prefixos super, vou separar aqui. Os prefixos super e sub, e super e sub, são usados para indicar, respectivamente, agrupamentos ou subdivisões de categorias taxonômicas. Por exemplo, dentro de uma classe, pode haver ordens mais semelhantes entre si do que outras. Nesse caso, elas podem ser agrupadas em uma superordem. Superordem. Superordem. Espécies muito semelhantes de um mesmo gênero podem ser agrupadas em subgêneros. O mesmo vale para as outras categorias. Subgênero. Vamos a mais um slide. Né? O primeiro slide é o seguinte, né? Vamos a quatro slides, né? A classe aves apresenta diversas superordens. A superordem Palaeognatae, por exemplo, reúne as ordens de aves corredoras, tais como o avestruz, Struthio camelos, ordem Struthioniformes. Esse do slide aí, né? E o próximo slide, a superordem Palaeognatae, por exemplo, reúne as ordens de aves corredoras. Vamos começar o texto de novo. A classe aves apresenta diversas superordens. A superordem Palaeognatae, por exemplo, reúne as ordens de aves corredoras, tais como o avestruz Struthio camelos, ordem Struthioniformes, esse do slide, e o próximo, a Ema Rhea Americana, ordem Reiformes. Essa aí é a Ema, né? O anterior era o avestruz Struthio camelos, ordem Struthioniformes. E esse aí é a Ema Rhea Americana, da ordem Reiformes. Já a superordem Neognatae reúne todas as ordens de aves modernas, entre elas o pelicano. Esse pelicano, eu vou passar o slide agora, né? Não perca a ordem. Já a superordem Neognatae reúne todas as ordens de aves modernas, entre elas o pelicano Pelecanos Erythrorhynchos, ordem Pelecaniformes. Todas as ordens de aves modernas, entre elas o pelicano Pelecanos Erythrorhynchos, ordem Pelecaniformes. E o próximo slide, o galo doméstico, Galos domésticos, ordem Galliformes, né? Esse é o quarto animal, né? Então, recapitulando, o primeiro animal é o avestruz, o segundo rema, O terceiro foi o pelicano e o quarto o galo doméstico, né? Esses nomes complicados, os nomes científicos complicados, né? Inclusive na aula anterior eu falei que seria Homo neanderthalensis, né? E ao mesmo tempo falei neandertalensis, mas o certo é neandertalensis, né? Faltou uma letra N de navio no quadro, né? Mas eu já me liguei que estava errado. A nomenclatura binomial. A nomenclatura binomial. Um dos grandes méritos de Linneu foi associar uma nomenclatura à classificação. O nome científico de um animal ou planta, segundo esse naturalista, devia ser composto por duas palavras: a primeira para designar o gênero e a segunda a espécie. Cães e lobos, por exemplo, pertence ao mesmo gênero, Canis. Vou escrever essa palavrinha no quadro, né? Cães e lobos pertencem ao mesmo gênero, Canis. Canis. Seus nomes são, respectivamente, Canis familiares, familiares. E Canis lupus. E já indicam relação de semelhança entre eles, né? Temos aí Canis familiares e Canis lupus. Por atribuir dois nomes a cada espécie, a nomenclatura de Linneu é binomial. Alguns nomes científicos, hoje relativamente populares, são Homo sapiens, homem, mosca doméstica, mosca, e Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, entre outros. Repetindo, né? Por atribuir dois nomes a cada espécie, a nomenclatura de Linneu é binomial. Alguns nomes científicos hoje relativamente populares são Homo sapiens, homem, mosca doméstica, mosca, Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, entre outros. O nome de um gênero pode ser escrito isoladamente. Podemos nos referir a um Canis, por exemplo, sem especificar se é lobo, cão ou qualquer outra espécie do gênero. Já o nome da espécie não deve ser escrito sozinho, uma vez que especifica um grupo dentro de certo gênero. Por exemplo, escrever familiares apenas não identificaria um cão, pois existem outros gêneros que possuem espécies cuja denominação é familiares. Segundo a nomenclatura de Linneu, os nomes dos organismos devem ser latinizados e destacados do texto onde aparecem, sendo impressos em itálico ou grifados. Grifados. Esse aqui já. Ou grifados. Além disso, a primeira letra do nome do gênero deve ser sempre escrita em maiúscula e a da espécie em minúscula. Canis começaria com maiúsculo, minúsculo aqui e minúsculo aqui. Coloquei tudo maiúsculo, mas. Ao aparecer pela primeira vez em um texto, o nome científico deve ser escrito por extenso. Nas demais vezes em que aparece, o gênero pode ser abreviado. Por exemplo, após termos nos referido a canes familiares uma primeira vez no texto, podemos passar a escrevê-lo simplesmente C.familiares. C.familiares. Da sequência, né? Já estamos com quase 2 horas. Né? Felizmente não vai ser possível abordar física, sociologia, eu já tomaria essas quase 2 horas. Né? Sociologia, astronomia, física e informática. Né? Vou ficar devendo a vocês nos próximos episódios do programa Verbatão. Vamos agora falar de os reinos de seres vivos. Quantos reinos existem? Desde o tempo de Aristóteles, os seres vivos eram agrupados em 2 reinos. Vegetal e animal. Com o desenvolvimento da biologia, e principalmente em decorrência dos estudos microscópicos, percebeu-se que apenas 2 reinos não eram suficientes para englobar toda a diversidade da vida em nosso planeta. O biólogo alemão Ernst Haeckel, nascido em 1834, falecido em 1919, propôs em 1899 a criação de 2 novos reinos, Protista e Monera. Protista e Monera. Para incluir os organismos estruturalmente mais simples do que animais e vegetais. Em 1969, o biólogo R. H. Whittaker, em 1969, sugeriu que os fungos, tradicionalmente classificados no reino vegetal, fossem separados em um reino à parte, denominado fungo ou fungi. Neste livro, né, dividimos o mundo vivo em 5 reinos, Monera, Protista, fungo, vegetal e animal. Vou colocar aqui, fungo. Outras classificações, porém, são também usadas. Seja qual for o sistema adotado, o importante é conhecer os principais grupos de seres vivos e as características que levam à sua inclusão em um outro reino. Só vamos falar agora do reino Monera. O reino Monera reúne seres vivos unicelulares e procariontes. Vou colocar aqui para você não se atrapalhar com a palavrinha. Aí, vamos apagar aqui para facilitar. O reino Monera reúne seres vivos unicelulares e procariontes. As bactérias e as cianobactérias, estas últimas também chamadas cianofíceas, bactérias e cianobactérias. E vamos a mais um slide. O slide número 1 é de bactéria, né? Bactérias no slide número 1. O próximo slide é de uma cianobactéria, né? Vamos passar para o próximo slide, né? Cianobactéria. Bactérias e cianobactérias, ou cianofíceas, né? Tem células procariontes nas quais o núcleo está ausente. Todos os outros seres vivos têm células eucariontes. Quer dizer, as bactérias e as cianobactérias têm células procariontes, nas quais o núcleo está ausente. Todos os outros seres vivos têm células eucariontes. Vamos colocar aqui. Bactérias e cianobactérias têm células. Vou colocar aqui para facilitar. Bactérias e cianobactérias têm células. Células do tipo procariontes. Núcleo ausente. E os demais seres vivos têm células eucariontes. Células eucariontes, demais seres vivos. Só para você não esquecer. Agora vamos falar do... vamos continuar, né? Opa, perdão, eu... pulei uma parte aqui. Esse foi o reino Monera, né? Vamos falar agora do reino Protista, né? Eu não falei do Protista. Pulei uma parte aqui. Eu falei do Monera, né? Reino Protista. No reino protista estão incluídos os protozoários, seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos, e as algas, seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares e autótrofos, fotossintetizantes. No reino protista estão incluídos os protozoários e as algas, você não sabe muito bem. Os protozoários e as algas, né? Os protozoários são seres eucariontes, as algas também. Os protozoários são unicelulares, as algas também, ou multicelulares. E os protozoários são heterótrofos e as algas são autótrofos fotossintetizantes. As algas multicelulares são incluídas nesse reino porque têm organização simples, com pouca ou nenhuma diferenciação entre as células que formam seu corpo. Esse foi o reino protista, né? Vamos agora falar do reino fungo. Foi o reino protista. Vamos agora para o reino fungo. O reino fungo inclui seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares, que se assemelham às algas na organização e na reprodução, mas que diferem delas por serem heterótrofos. Você lembra que eu falei que as algas são autótrofos fotossintetizantes, né? Em alguns sistemas de classificação, agora sim, os fungos são incluídos entre os protistas. A tendência moderna, porém, é classificá-los em um reino separado. Agora, o reino é o vegetal, né? Reino vegetal. Ainda tem um reino vegetal e o animal, em seguida, né? Reino vegetal. Reino vegetal reúne as plantas. Plantas, seres eucariontes, multicelulares e autótrofos fotossintetizantes. As plantas têm células diferenciadas que formam tecidos corporais bem definidos. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas são os principais grupos que compõem o reino vegetal. Principais grupos que compõem o reino vegetal. Vou colocar aqui. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas. O reino vegetal reúne as plantas, seres eucariontes, multicelulares e autótrofos, fotossintetizantes. Vamos dar uma corrida aqui para o reino animal, né? Vamos dar uma corrida porque não tem exercícios. E, mais uma vez, eu vou passar das 2 horas, né? Não tem problema nenhum em ficar aqui. O problema maior é a sincronia do... Infelizmente... Não ficou boa a sincronia, dá mais um pouquinho de trabalho. Né? Reino animal. Né? Animal. O reino animal reúne os animais, seres eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Depois eu vou explicar futuramente o que significa cada termo desses, né? Eucarionte, procarionte e tal. Não se preocupe. Os animais apresentam células bem diferenciadas que formam tecidos e órgãos corporais distintos. Esse reino inclui desde animais simples, como as esponjas, até animais complexos, como os mamíferos, grupo ao qual pertencemos. Então temos aqui os 5, esse slide eu não tenho, mas eu vou ler o que diz aqui. Os 5 reinos de seres vivos. A. Monera, B. Protista, C. Fungo, D. Vegetal e E. Animal. Vírus, um caso à parte. Os vírus não são incluídos em nenhum dos 5 reinos. Vou colocar aqui só para não haver dúvida alguma do que eu estou falando. Vírus. Os vírus não são incluídos em nenhum dos cinco reinos. Não apresentam células, sendo constituídos por uma ou poucas moléculas de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envoltas por moléculas de proteínas. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que atacam células de animais, de plantas, de fungos ou de bactérias. Quando fora da célula hospedeira, os vírus são completamente inertes e não se reproduzem. No interior da célula apropriada, porém, um vírus pode originar centenas de novos vírus idênticos. Vamos ao próximo slide. Temos aí o slide do vírus da gripe. Os vírus não pertencem a nenhum dos cinco reinos de seres vivos, né? O vírus da gripe, esse é o primeiro slide. E o próximo é do vírus da herpes. Slide do vírus da herpes. Ou do herpes, né? Vírus do herpes. Continuando. Classificação e parentesco evolutivo. Linneu não acreditava na evolução dos seres vivos. Para ele, o número de espécies era fixo, tendo sido definido por Deus no momento da criação. Embora conhecesse os fósseis, que são restos preservados de seres que viveram no passado, Linneu os considerava simplesmente evidências de espécies criadas no início dos tempos e que haviam se extinguido. Por isso, seu sistema de classificação não procurava estabelecer relações de parentesco entre os fósseis e os seres vivos. Desde a época de Linneu, muitos conhecimentos foram incorporados à classificação. Atualmente, a maioria dos cientistas acredita que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Isso significa que todos os organismos, inclusive o homem, são aparentados em maior ou menor grau e se originaram de organismos unicelulares muito simples, que viveram há mais de 3 bilhões de anos. Durante esse período, ocorreram inúmeras diversificações que levaram à enorme variedade de seres atuais. O processo pelo qual as espécies de seres vivos se modificam e se diversificam no decorrer do tempo é denominado evolução biológica. Então vamos ao processo pelo qual as espécies de seres vivos se modificam e se diversificam no decorrer do tempo, é denominado evolução biológica. Evolução, né? Um assunto que as escolas não dão, mas deveriam se aprofundar porque é um assunto fascinante, né? Árvores filogenéticas. Árvores filogenéticas. Esse assunto é bem legal, mas raramente as escolas, pelo menos no Brasil, né? Não. O termo filogênese, O termo filogênese, no grego philon, grupo, e gênesis, ordem, foi criado por Ernst Haeckel para designar as relações de origem e parentesco entre os seres atuais e seus ancestrais. Foi ele quem elaborou a primeira árvore filogenética de que se tem notícia. Uma árvore filogenética assemelha-se a uma árvore genealógica. Estabelece relações de parentesco entre as espécies atuais por meio de seus antepassados distantes. Cada espécie atual representa a ponta de um ramo da árvore filogenética. E vamos a mais um slide. Temos aí um slide da árvore filogenética do homem, Pedigree of Man. apresentada em 1879 por Ernst Haeckel no livro Evolução do Homem. Temos aí, né, o slide da árvore filogenética do homem. É lógico imaginar que espécies mais parecidas tiveram um ancestral comum há menos tempo do que espécies com maior grau de diferença. Por exemplo, a zebra e o cavalo. A zebra e o cavalo possuem um ancestral comum que representa uma bifurcação recente na árvore filogenética. Por sua vez, cavalos e zebras compartilham com coelhos, ratos, homem e outros mamíferos um ancestral comum, que viveu há muito mais tempo. Mamíferos, aves, répteis e todos os demais vertebrados possuem um ancestral comum ainda mais antigo. A classificação, organizando seres em categorias hierárquicas, reflete suas relações de parentesco evolutivo. Portanto, espécies de um mesmo gênero são mais aparentadas entre si do que com espécies de outros gêneros. Da mesma forma, organismos pertencentes a uma mesma ordem são mais aparentados entre si do que com organismos de outras ordens, e assim por diante. Vamos agora falar da a teoria da evolução, né? Vou colocar aqui no quadro. Teoria da evolução, né? Eu só queria deixar um nome aqui para, não consta do meu script aí, né? Mas eu vou deixar um nome aqui de um rapazinho famoso que vocês devem consultar, né? Richard Dawkins. Richard Dawkins. A teoria da evolução. A quantidade de evidências a favor da evolução das espécies é tamanha que nenhum biólogo duvida que a evolução ocorreu e continua a ocorrer. A primeira teoria evolucionista consistente foi apresentada no século XIX pelo naturalista inglês Charles Darwin, 1809-1887. Vou colocar só o nome aqui do Charles Darwin. Olha, em inglês eu entendo, agora pronúncia, meu amigo, eu tenho que estudar muito. Peço perdão a vocês, mas pagando esse mico aqui de pronunciar errado praticamente todos os nomes, né? Mas em inglês eu entendo. Charles Darwin. E o próximo slide é de Charles Darwin. Vamos ver ele aí, já com idade avançada, né? O naturalista inglês Charles Darwin foi o primeiro a elaborar uma teoria consistente para explicar a evolução biológica apresentada no livro, próximo slide, On the Origin of Species by means of natural. Só um minuto que aqui está escrito errado, né? On the Origin of Species by means of natural selection, que se pode traduzir por a origem das espécies por meio da seleção natural. Os pontos centrais da teoria evolucionista de Darwin são, primeiro ponto, né? Os indivíduos de uma população, em qualquer espécie, sempre apresentam diferenças em pelo menos algumas características. Mesmo os filhos de um casal apresentam variações em relação aos pais, transmitindo essas variações aos descendentes. B. Os indivíduos de qualquer espécie têm potencial para produzir mais descendentes do que o ambiente suportaria, seja em termos de alimento, seja em termos de espaço e de outros recursos. A superpopulação faz com que ocorra luta pela sobrevivência entre os membros de uma mesma espécie. C. Indivíduos cujas características permitem maior adaptação ao ambiente tendem a sobreviver e a deixar maior número de descendentes. Com isso, as características adaptativas são transmitidas para a geração seguinte. Darwin denominou seleção natural ou seleção dos mais aptos a essa capacidade diferenciada de certos indivíduos da população deixarem descendentes, considerando-a como a causa primária da evolução. Quer dizer, os indivíduos sempre apresentam características, diferenças, né? Pelo menos algumas características, e transmitem aos descendentes. Os indivíduos têm capacidade de produzir mais descendentes que o ambiente pode suportar, seja em termos de alimento, seja em termos de espaço, de recursos, né? Por isso que temos guerras, né? Óbvio, né? A superpopulação faz com que ocorra a luta pela sobrevivência dos membros de uma mesma espécie. Indivíduos cujas características permitem maior adaptação ao ambiente tendem a sobreviver e a deixar maior número de descendentes. Com isso, as características adaptativas são transmitidas para a geração seguinte. Darwin denominou seleção natural ou seleção dos mais aptos. Não é dos mais fortes, não, é dos mais aptos a essa capacidade diferenciada de certos indivíduos da população deixarem descendentes, considerando-a como a causa primária da evolução. Darwin concluiu que os efeitos cumulativos da seleção natural, atuando durante longos períodos de tempo, levam à produção de novas espécies a partir de espécies ancestrais. Essa seria a origem de toda a diversidade biológica. A moderna teoria evolucionista confirmou os pontos fundamentais da teoria de Darwin, incorporando conceitos modernos, principalmente no campo da genética. A teoria evolucionista é tratada com mais detalhes, né, no volume 3 desta coleção. E vamos ao próximo slide. Temos aí figura que 1.1.2. A teoria evolucionista explica a formação de novas espécies. Duas partes de uma população podem se isolar, passando a enfrentar condições ambientais diferentes. À medida que o tempo passa, em cada parte da população, são selecionados os indivíduos mais aptos ao ambiente. Depois de muito tempo, as diferenças acumuladas nos indivíduos de cada parte da população são tais que eles perdem a capacidade de se cruzar. Formaram-se duas novas espécies. Pois é, diversificação gênica. Vou ver se eu consigo entender, porque esse slide está em baixa resolução. Diversificação gênica em relação à população original. Separação geográfica de dois grupos populacionais. Isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Né? Surgem duas novas espécies. Né? Slide da figura da direita. Né? e diversificação gênica em relação à população original. Vamos ao texto o último texto, né? Leitura, né? Classificando organismos. Texto traduzido e adaptado do livro Diversity of Organisms, de Caroline M. Pond, né? Hodder e Stoughton, Ed e Theopen, University, Londres, 1990. Vou colocar o nome do livro aqui para, né, não restar dúvida. Mesmo em inglês, você, né, temos que aprender inglês, né? Pronúncia é algo que você aprende com o tempo, né? Agora, o resto, meu amigo, texto traduzido e adaptado do livro Diversity of Organisms. Diversity of Organisms, de 1990, né? E Caroline M. Pond, vou colocar o nome dela aqui. Caroline M. Pond. A falta de informações sobre a origem das diversas espécies biológicas faz com que o sistema de classificação apresente erros e necessite ser constantemente revisado. Além das poucas informações disponíveis, os especialistas ainda têm opiniões divergentes sobre elas, e elaboram esquemas de classificação diferentes. Por exemplo, você certamente encontrará divergências entre a classificação adotada neste e em outros livros. À medida que novas informações se tornam disponíveis, espécies podem mudar de gênero ou de família. E assim por diante, como veremos a seguir. Em 1774, o taxonomista Phipps classificou o urso polar no gênero Ursus. Que inclui a maioria das espécies conhecidas de ursos, denominando-o Ursus maritimus. Ursus maritimus. Em 1962, primeiro foi em 1774. Em 1962, quase 2 séculos depois, alguns taxonomistas resolveram reclassificar o urso polar em um novo gênero, pois ele apresentava diferenças significativas de dieta e de hábitos em relação a todas as outras espécies de ursos. O urso polar passou a se chamar então Talarctos maritimus, Talarctos maritimus, era ursos maritimus, se chama Talarctos maritimus. Duas observações posteriores, porém, alteraram novamente essa classificação. Descobriu-se que, quando mantidos juntos em zoológicos, ursos polares e ursos pardos marrons podem se cruzar, produzindo descendentes saudáveis. Além disso, análises das proteínas do sangue dessas duas espécies revelaram que há grande semelhança genética entre elas. Ficou claro, então, que separar os ursos polares das outras espécies de ursos não refletia a verdadeira relação de parentesco entre eles. Assim, na década de 1970, os ursos polares foram recolocados no gênero Ursus e voltaram a ser designados pelo seu antigo nome científico, ursos marítimos. E vamos agora para os exercícios, né? Primeiro exercício, faculdade UFGO, né? Goiânia, né? Goiás, né? UFGO. As categorias, biologia no vestibular, né? As categorias sistemáticas ou taxas colocadas ordenadamente em graus hierárquicos são: letra A, reino, divisão, classe, família, ordem, gênero, espécie. B, reino, classe, divisão, ordem, família, gênero, espécie. Letra C, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Letra D, reino, classe, divisão, família, ordem, gênero, espécie. E letra E, reino, divisão, classe, família, ordem, espécie, gênero. E agora qual será a resposta, né? Vamos ao próximo slide agora. Resposta correta, letra C. Reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a resposta da primeira questão. As categorias sistemáticas ou taxas colocadas ordenadamente em graus hierárquicos são: reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vamos à segunda questão. Faculdade UFES, né? Presumo que seja Espírito Santo. Tem maior grau de semelhança entre si dois organismos que estão colocados dentro de uma das seguintes categorias taxonômicas. Letra A, classe. B, divisão. C, família. D, gênero. E letra E, ordem. Classe, divisão, família, gênero ou ordem, né? Qual o maior grau de semelhança dos organismos colocados dentro de categorias taxonômicas, né? Resposta, próximo slide, né? Agora. Gênero, né? Gênero, os indivíduos, indivíduos não, né? Os organismos colocados dentro de da categoria taxonômica de gênero tem as maiores semelhanças, né? Vamos ao terceiro. UFRN, né? Universidade do, acho que do Rio Grande do Norte, né? Na moderna classificação, os seres vivos foram agrupados em cinco reinos biológicos. Assinale-os. Letra A, bactéria, protozoário, fungo, vegetal e animal. B, procarionte, eucarionte, protista, animal e vegetal. Letra C, protista, alga, protozoário, metazoa e metafita. Letra D, procarionte, eucarionte, monera, metafita e metazoa. E letra E, monera, protista, fungi, metafita e metazoa. Vamos à resposta do terceiro. 3, 2, 1, 0. Resposta, letra E. Na moderna classificação, os seres vivos foram agrupados em cinco reinos biológicos: monera, protista, fungi, metafita e metazoa. Vamos agora ao quarto. É a Universidade Ubra do Rio Grande do Sul. Drosophila melanogaster é o nome científico da mosca das frutas. Drosophila e melanogaster representam, respectivamente, letra A, ordem e espécie, letra B, espécie e gênero, letra C, espécie e subespécie, letra D, filo e espécie, e letra E, gênero e espécie. Resposta, vamos agora para a resposta. Letra E, Drosophila melanogaster, gênero e espécie. Letra E, resposta do quarto. Vamos agora ao quinto. Universidade da Bahia, né? Crassostrea rhizophora, Rhizophora mangli e Crassostrea brasiliana são os nomes científicos de três espécies. Com base nos princípios da nomenclatura biológica, pode-se concluir que, letra A, há maior grau de parentesco entre Crassostrea rhizophora e Crassostrea brasiliana que entre Crassostrea rhizophora e Rhizophora mangli. B. Há maior grau de parentesco entre Crassostrea rhizophora e Rhizophora mangli que entre Crassostrea rhizophora e Crassostrea brasiliana. Letra C. Entre Crassostrea brasiliana e Rhizophora mangli, evidencia-se uma relação de parentesco no nível de ordem. Letra D. Entre Crassostrea rhizophora e Rhizophora mangli, evidencia-se uma relação de parentesco no nível de gênero. E letra E. Crassostrea brasiliana e Crassostrea rhizophora são aparentadas, embora pertençam a famílias diferentes. Vamos ao gabarito, né? A resposta. Resposta agora. Letra A. Resposta do quinto. Há maior grau de parentesco entre Crassostrea rhizophora e Crassostrea brasiliana que entre Crassostrea rhizophora e Rhizophora mangli. Resposta do quinto, né? E vamos à última questão, o sexto, né? Próximo slide, agora. Uberlândia, Minas Gerais, né? Universidade. Nos sistemas mais antigos de classificação biológica, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, o que atualmente não mais ocorre. Sobre isto, responda. Letra A. Cite três características que justifiquem a retirada dos fungos do reino vegetal. B. Quais são os atuais reinos de classificação biológica? Dê exemplos de seres vivos pertencentes a cada um. Então, letra A. Cite três características que justifiquem a retirada dos fungos do reino vegetal. E letra B. Quais são os atuais reinos de classificação biológica? Dê exemplos de seres vivos pertencentes a cada um. Vamos à resposta. Cite três características que justifiquem a retirada dos fungos do reino vegetal. Os fungos são heterótrofos, com organização simples, podendo ser unicelulares. Os vegetais são autótrofos, com células diferenciadas, formando tecidos bem definidos, sendo sempre multicelulares. Essa é a resposta, letra A. Letra B, quais são os atuais reinos de classificação biológica? Os atuais reinos de classificação são Monera e desenhos seres vivos pertencentes a cada um. Monera, bactérias e cianobactérias, né? Como você viu. protista, protozoários e algas, fungo, cogumelos, bolores, etc. Vegetal, samambaias, pinheiros, laranjeiras, etc. E o quinto, o reino animal, anelídeos, peixes, mamíferos, etc. Então, os gêneros atuais de classificação são monera, protista, fungo, vegetal e animal. Né? Monera temos bactérias e cianobactérias, protista, protozoários e algas, fungo temos cogumelos, bolores, etc. Vegetal temos samambaias, pinheiros, laranjeiras, etc. Animal temos peixes, mamíferos, anelídeos, etc. Essa foi a nossa aula de biologia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, já são. A aula vai ser encerrada. Aula não, né? O programa vai ser encerrado agora. Olha, eu gostaria de dar física e continuar essa aula, só que, né, como eu sempre digo, a hora já passei da hora e quando eu digo assim que passei da hora é porque eu pensei que em um programa, em um episódio, eu teria dado isso tudo. Já se passaram 4 episódios e ainda faltam sociologia, astronomia, física e informática, né, que eu tinha esquecido. Olha, informática vou falar um pouco sobre discos rígidos. Física, vou fazer uma introdução, né, sobre o que a física estuda. E vou falar, né, já na parte matemática, de potências de 10, né, ordens de grandeza. E sociologia também será uma introdução e astronomia também. Eu vou colocar só o endereço, mais uma vez, do blog, onde os vídeos serão postados. E eu vou postar também os áudios, né? Se você quiser baixar só o áudio, apesar que eu não recomendo, né? Porque, né, eu utilizei muito o quadro para explicar. O endereço do site é verbatão.tk. O e-mail é esse aqui. verbatão@tutanota.de. Endereço é www.verbatão. Vou colocar aqui só para não restar www.verbatão.tk. E o e-mail é verbatão@tutanota.de. Olha, eu agradeço mais uma vez a vocês pela audiência, né, e paciência. E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: nunca deixe de estudar. Sim, as próximas, quando eu falei que iria entrar de cabeça, seria em matemática e português, né? Porque todas as tudo que foi dado aqui é importante, só que temos que aprender mesmo, né? Você viu que matemática foi o... Eu falei só sobre coisas simples, passei mais de 2 horas, né? Biologia eu falei aqui, não passei tanto, filosofia não passei tanto. Filosofia, eu vou ver se na próxima aula eu falo um pouquinho sobre os diálogos de Platão, né? Os diálogos de Platão, vou colocar o nome aqui só para não restar dúvida. Diálogos de Platão. Os diálogos de Platão, eu vou dar uma dica da ordem que você deve ler esses diálogos, né? E sobre os diálogos, é o seguinte: eu não consigo encontrar um dos textos que eu não consegui, ainda não consegui encontrar, né? Pode ser que um dia encontre. Um dos textos foi Lysis, né? Eu não consigo encontrar Lysis. Mas o que eu recomendo sempre é o seguinte: aprenda inglês, né? Eu posso não saber pronúncia, mas eu sei ler inglês, né? Pode não parecer, mas eu sei ler um livro inteiro em inglês. Eu aprendi inglês como? Não só fazendo cursos, né? Não só na escola. Eu aprendi inglês com contato com a língua. Você aprende mais as coisas se você se familiariza com elas, né? sobre geografia, eu ainda vou voltar a falar sobre o conflito Israel-Palestina, né, que eu ia mostrar slides e exercícios. História, eu vou ver o que posso dar de conteúdo. E esse programa, sim, esse programa vai voltar a falar de coisas que já foram dadas e vai trazer sempre novos conteúdos. Esse programa é infinito, entendeu? Esse programa não se resume, não é igual aos outros. O que os outros, assim, eles falam, eles falam um pouquinho assim, tanana, tanana, aí passa para outro assunto e tal, e nunca mais toca nos mesmos assuntos. Eu vou bater nessa tecla de novo, sempre. Agradeço a todos e até o próximo episódio, né? Feliz 2015. E é só isso mesmo, né? Bye, bye. Tchau.